Só um minuto, Galeão, 300 já aprovado para Dael. Liso 97, quanto cópia? Aprovado Galeão 380, rota pisolão no zero, decola no zero com a direita. No perfil da El Leda, pós Leda voa bridge, intercepta aerovia, se é conforme. 5402 transponder, controle APL 1935. Confirmando, tá pronto? Autorizado nos dois, Chimtex. Dois, pode voar direto a Duna, descendo para 2000. Duna, assim como procedimento, já estou descendo para 2000. Acústica estabilizada. Ele, Duna, descendo para 2000, repórter estabilizado, né? 2000. 0. Boa noite, desça para 12 pés, altímetro 1011, identifique, chegar mais. Firmeza 03, Guarulhos 340, só um minuto que é para Bel. O promotor é o 3197, então pronto, tá? Canal de abordo, 3950, alternando de Guarulhos. E Alfa, no ponto de espera, torre 186, ajuste no 0, no 1, no bom voo. 0 no 1, no dia alto, 0286, nada, pode ser uma série. 3603, cópia. Copia. 340 aprovado, Guarulhos, rota de Epsilon 44, decola no 0, rua à direita. Perfil da Dael, Leda, pós-Leda, eu, interceptor, eu vi, segue conforme. 5414 transponder, controle opera 119, decimal 35. 340 Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, seta da El, Leda, Leda, tipo direto, Yields. Fazendo Epsilon 44, transponder 5414, controle 6, decimal 35, atraso 3606. Confere portão 7, um condutor Antônio, puxa essa não. 7, Mará. Zero, vou Itapa. Apresente Itapa, 3560. Na 6212, complete a aproximação, chame a torre em 118.62. 286, chame a 6212. Oi, Salvador, boa noite, chame a 6212. 6212, boa noite, reporta 3 checados. Portanal, 6212. Após a aeronave na final, ali mantém, que é o 70. Portaria 6212. 10 graus 08 nós. 7108, pista 10. Motor 3560, após estar, pode ser a final do procedimento Ruiz? Após TAP, voo Serra Vitor 366, descida agora para 2500, estado 1011. A curva estabilizada na final do ULS Whisky. 2500, chamarei na final do Whisky, 3560. Controle, Salvador, boa noite. Para a 6310, informação de Vitor. 6310, boa noite, afinificação, desça para 12.000 pés, ou altimetria Salvador, 1011. Na Proditap, chega na Mari. P2000, Proditap, 1091, na Mari, eu chamei a 6359. Salvador, boa noite, voo no 6113, informação Vitor, posição 4, autorização para Brasília. Brasília 360, tá pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Brasília 360, rota 2117, decolada no 0, curva direita, perfil da Arbor, Elefa intercepta Aerovix, segue conforme após, 5417 transponder, controle da PERI 199, decimal 35. 0360 para Brasília, preso do 7, roda da 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, 5417, 7193. Confere, chame quando pronto para o puxa celular. Passará gol, curso 6193. Fala, Salvador, Oxalana, 2212, Ivan. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, tem passada 2212. Qual a temperatura aí, poxa, né? 1 ou 2? Temperatura no momento 2,8 graus. Obrigado. Controle 1995, decimal 35. Controle 1935, 3197. Salvador, boa noite, 3197, Canadá, Elf. 7, boa noite, contato rápido na decolagem, subimos até um 380 após 2000, direto Leda. Direto Leda, 397. Tá? controle ao 3197, tá? Se siga. Seria como coordenar por onde me deve? Aguarde. Obrigado. Controle, só corrigindo 3197, aprou de bridge, tá? Positivo, bridge está autorizado, 3197. Grato, aprou de bridge. Realizado TAM 3560. Reflete a final LS Whisky, chame a torre 1862 ou 3560. Torre 186, boa noite. Chame a 310, livre LS XRI, para 10, informe estabilizado no localizador. Tá livre LS, com 0 estabilizado no local, chame a 6310. No 97, chame Recife, em 13325, alterna 1251. Recife, 3325, alterna 1251, 3197. 560, boa noite, vento 100 graus, 08 norte, está livre pouso, pista no 0, checa trem. Baixou e travou, tem livre pouso, tá 3560 na 10. Sua identificação, desça para 12 mil pés, a chegada maior, altimento 1012. Autorizado TAP 3258. Autorizado TAP 3858. Salvador, é o TAM 3603 para Ponte Ajuntamento 07. Autorizado 07, time táxi, 3603. Autorizado, chamará 3603. Zero solo aos 39. Direita solo no 219. Direita 219, são 35 metros. Gente, web 5810, sem identificação, desça para 3 mil pés com 1012, chegada mais. 3012, muito bom, estou atrasado. Estabilizou logo, você está na 63, não dá. 6310, complete a aproximação e chame a torre em 1 no 862. 862, obrigado, boa noite. Salvador, voo no 613, pega acionamento, posição 4. Mantenha a posição, aguarda no mesmo trecho. Vem aguardando. Tá, acusará o trem. Ajuste por 5810? 1012. 2, né? Juliette, está 3560. Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, está 3560. Posso estar, embaixada travada, chanel 63 ou no 0? Autorizado pouso, pista no 0, 1 no 0, grau 089, chanel 63 ou no 0. Ele pouso na pista no 0, chanel 63 ou no 0. Autorizado, táxi parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 1862, ajuste no 012, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, tá 3602, obrigado. confirmar novamente o vento por Xanã 6310? Afirmo, 1 0 graus, 08 nós. Relato.